lançou no fim de semana, começa sabadão. Liguei um som na bike e fui no peão, na intenção de fazer um rasante a pampa na quebrada. Cortando pela rua, trombei vários camarada. Salve rapaziada, eu tô com Deus e vou na fé. Aqui é mano, pai, infantaria São José. Dos campos assim que é, né, tio, pra mim tá na moral. O dia tá lindão e o calor tá de mil grau. É, então firmeza total, eu sigo adiante. De bike tranquilão, no peão tô sem flagrante. Ligeiro pra não dar motivo pros vermes arrogante. Que quando encontra a gente é sempre ignorante. Mas eu nem vou pensar, João e Zica nessa hora. Só quero aproveitar, curtir que a brisa tá da hora. Só na pura calma, ouvindo a trilha sonora. É só rap do bom, entra o tom, vamos embora então. Descendo a pedalada do Granja pro Irá. Vou colar no bar do Japa, eu sei que os mano vai tá lá. Tomando mais gol na praça, jogando um bilhar, tocando ideia com umas mina, armando pra catar. Mas só na bola de meia, né, sem caçar assunto. Senta laricar e tio, mulher de vagabundo. Tem que saber chegar, respeita todo mundo. Se tiver pelo certo, pode crer, né, tamo junto. Em busca de progresso, eu vou do jeito que eu posso. No mundo eu tô ligado, João, que é tudo e nada nosso. Tem que ter humildade, sim, a chave do negócio. Não pode desfazer e nem desmerecer o próximo. Mas então tá firmão, tá valendo, eu sigo em frente. Eu posso tá loucão, mas tô sempre consciente. Tem que ter atitude, ser humano inteligente. Humilde som na bike, faz alegria pra gente. Olha pro CV, sangue bom, mas quem diria? É só um MP7, a potência, a bateria. Estrala o som na caixa, da bike todo dia. Na simplicidade, também tecnologia. É raridade ver aqui na periferia. Zé Povinho entende monte, rouba a brisa da quebrada. Quer me criticar, discriminado, pega nada, porque eu tô firme na levada. Segunda pedalada, de cabeça erguida, pode crer, rapaziada. E na coleta com as quebradas, é só saber chegar. Salve sítio Bom Jesus, São Francisco, Irá. E vindo da ponte pra cá, do Jardim Paulista, Vila São Benedito, Souto Grande, Santa Rita. Também tem Flamboyant envolvido ali na fita. Um pouco mais pra cima, tranquilo e sossegado, tem Marte, Sererê e Jardim Colorado. São Judas e Putim, aeroporto do outro lado. Pode acreditar, e pros guerreiros um forte abraço. Então eu vou ligar pra chegar na parceria. Chega pra somar, R de infantaria.